Caríssimo irmão, agora eu não estou podendo atender o telefone porque está muito ocupada. Ontem foi dia santo, ontem foi dia de graça, tive muito trabalho. E hoje também muito trabalho que faz mandar pôr a seca no cemitério atrás da igreja. Não tem problema, caríssimo irmão, deixa seu recado após o sinal, que antes que algum bicho entre no cemitério de noite e pisa na vovó que está enterrado, pisa na titia coitadinha, eu ligo de volta para você, querido irmão. Imagina amanhã depois você morre, bicho entra lá, pisa na você também. Bendito hora que eu resolvi pôr a seca no cemitério. Sabe quem me iluminou para fazer isso? Foi Deus.